ZYJ 778, 540 kHz, Rádio Mirador de Rio do Sul, 10.000 watts de potência. Música, notícia, esportes e prestação de serviços. Mirador, uma voz forte em Santa Catarina. A Mirador abre as porteiras de sua programação e apresenta Rancho Alegre, seu primeiro programa. Suas primeiras emoções do dia nas ondas do rádio. Está no ar, Rancho Alegre. E aí, moçada bonita, bom dia pra você. Amanhã de sabadão, dia 15 de outubro de 2022, prazer imenso. Valmor Domingo chegando pra te fazer companhia a partir de agora. Eu e vocês juntinhos aqui na Mirador. Alô, você ligado com a gente, chegando agora, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Com certeza apresentando pela primeira vez o programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia nesta manhã, hein? Vamos juntos, hein? Você na melhor companhia do seu rádio. É a Rádio Mirador, 75 anos. Conectando gerações. É a melhor, hein? É a melhor. Participe com a gente você também. Você é nosso convidado. 3531-2131. Esse é nosso telefone, nosso WhatsApp aí, pra você interagir com a gente, tá certo? Tô esperando você por aqui. Hoje a programação é um pouquinho mais curta, hein? Programação mais curta hoje. Temos aí o Mirador Agro a partir das 6 horas da manhã. É isso aí. Teremos uma horinha juntos por aqui. Então, participa aí. Não deixe de mandar aquele alô especial aí. Mandar aquele abraço especial para quem você tiver afim. Lembrando, até às 6, hein? Até às 6 a gente fica por aqui juntamente com você, beleza? Bom final de semana! As raízes do campo, na música do Rancho Alegre. E a gente começa assim, ó, com Zé Garcia, Zé, ou melhor, Garcia e Zé Matão, né? Terra Roxa. Olha a hora, 5:02. Bom dia! Um grampino no carro de luxo, parou em frente de um restaurante. Faz favor de trocar meu cruzeiro afobado, ele disse para o negociante. Me desculpe, eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante. O grampino foi de mesa em mesa e por uma delas passou por diante. Por ver um preto que estava almoçando num traje esquisito, num tipo de andante. Sem dizer que o tal meu cruzeiro ali era dinheiro pra aqueles viajantes. Negociante falou pro grampino: esse preto eu já vi bem trocado. O grampino sorriu com desprezo: senhor, não está vendo que é um pobre coitado, com a roupa toda amarrotada, tem um jeito de muito acanhado. Se esse cara for alguém na vida, então eu serei presidente de estado. Desse mato aí não sai coelho, e para o senhor fico muito obrigado. Perguntar se esse preto tem troco é deixar o caboclo muito envergonhado. Nisso o preto que ouviu a conversa chamou o moço com modo educado. Arrancou da goiaca um pacote com mais de uma 100 flor de abóbora enrolado. Uma a uma jogou sobre a mesa: sinto muito não lhe ter trocado. O grampino sorriu amarelo: na certa o senhor deve ser deputado. Pelas cor vermelhas dessas notas parece dinheiro que esteve enterrado. Disse o preto: não regalou, é apenas o rastoio que eu dei empatado. Essas notas vermelhas é de terra pura Massapé. Foi aonde eu plantei há 7 anos 520 mil pés de café. Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé. Vancetanda montado nos cobre, nunca falta amiga e algumas mulheres. É com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet. pra depois os mocinhos grampino andar se exibindo que nem coroné. O grampino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido. Gostaria de arriscar a sorte onde está esse imenso tesouro escondido. Isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudir. Terra lá é a peso de ouro, mas o seu futuro estará garantido. Essa terra abençoada por Deus não é propaganda, lá não foi nascer. É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido. Ai, minha casa fica lá no pé da serra, quem vai não erra o caminho até chegar. Tem uma ponte bem na curva do moinho, tem um cordinho que dá gosto a gente olhar. Tem um ipê amarelado pelas flores, quantos amores neste ipê já não surgiu. Tem uma fonte de água pura e cristalina, que vem da mina mais bonita que se viu. Parece um sonho, mas é real. Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual. Quem chegar já logo sente que o clima é quente, mas tem água pra banhar. Em cachoeira e lago de água corrente, tem muitos peixes no corguinho pra pescar. Eu não me queixo de morar aqui no mato, meu rancho é farto e dá de tudo que eu plantar. Tantas belezas Deus foi me dar de presente, sinceramente nem sei como aproveitar. Parece um sonho, mas é real. Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual. Quem me visita sabe que não é exagero. No meu terreiro as plantas parecem falar. De manhã cedo os passarinhos fazem festa, o galo canta e o sol desperta devagar. Tem uma área onde eu armo a minha rede e fico às vezes com a viola a pontear. Quando anoitece vem a lua e o céu acende, iluminando cada palmo do lugar. Parece um sonho, mas é real, existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual. O rancho mais alegre do seu rádio. Rancho Alegre. Essa é a Mirador, você curtiu aí na programação um bandão de cabra macho com Mike Leão. Você curtiu também Goiano e Paranaense, Sonho Real. E Garcia e Zé Matão lá no comecinho, Terra Roxa, para abrir o programa de hoje. Aqui na Mirador, 75 anos com você, hein? É. Tivemos a migração ontem do AM para o FM. Foi bonito demais, né? Foi bonito demais para você que acompanhou aí em casa, através do rádio, através também das redes sociais. Nosso carinho, nosso bom dia a você, tá bom? Nosso carinho mesmo a você que tá ligado com a gente sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Seja em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Nosso bom dia pra você, um bom final de semana. Todo domingo às 5 da manhã tem Sertanejo do Vale. Música ao vivo e muita animação direto do Estúdio Rural da Rádio Mirador. Sertanejo do Vale. Essa é a Mirador. Legal, de volta na programação, é a Rádio Mirador. Bom dia pra você, Valmor Domingos por aqui pra te fazer companhia até as 6 horas da manhã hoje. Rancho Alegre. E o Rancho Alegre seguindo com você e pra você nesta manhã, hein? Bom dia aí pro pessoal que já tá ligado com a gente, interagindo. Grande abraço aí pro Aristides Tobias lá em Agronômica, tá ligado com a gente. Tá mandando um abraço pra família, pra nós aqui da rádio, obrigado. A todos os amigos e amigas do Pamplona, Bovenal, pessoal de Agronômica, desejando um bom final de semana a todas as famílias. Valeu, Aristides. Dona Ivacir, tá ligada com a gente em Aterrado, Pouso Redondo, hein? Bom dia pra você, já daqui a pouquinho tá saindo trio parada dura por aqui, hein? Abraço pra você e pra toda a família por aí e toda a turma também de Pouso Redondo. Estender aquele abraço aí pro pessoal do Vale Oeste, lá em Itaió também, hein? Salete, enfim, pra você que tá ligado por lá, muito obrigado pela companhia, né? Vilma Praz, bom dia. Bom dia aqui também pro Veneno, tá ligado com a gente, valeu pelo carinho. É a vez então deles, Trio Parada Dura, O Inferno na Vida. Já faz muito tempo que deixei meu lar, deixei minha esposa com filho nos braços e enfeitiçado por outra mulher. Abandonei tudo pra seguir seus passos. Nunca mais voltei, nem mandei notícias, vivendo meu mundo de louca ilusão, sem pensar que um dia, cedo ou mais tarde, o meu coração cruel e covarde pagasse tão caro minha ingratidão. Hoje que a outra me deixou por outro, já não tenho mais coragem de voltar. Neste submundo onde estou caído, eu não tenho forças para levantar. Eu que era tudo em meu santo lar, quando esta mulher da alma perdida me enfeitiçou com o seu sorriso, transformou em cinzas o meu paraíso, jogando minha alma no inferno da vida. Pra fora, eu não sei o rumo para onde vou. Estou caminhando sem destino algum. Não sei se estou indo ou estou voltando, se estou saindo ou estou chegando, pois ninguém me espera em lugar nenhum. Na vida de dois irmãos que vivia discutindo a respeito religião. José, que era o mais velho, tinha sua devoção. Na hora dele deitar, fazia sua oração. O seu irmão Dorvalino falava dando risada. Deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada. É melhor você dormir pra acordar de madrugada. Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada. Se você não acredita, não lhe obrigo a acreditar. Mas que existe outro mundo pra você, quero provar. Se um dia eu morrer primeiro e minha alma se salvar, vou fazer uma surpresa que você não vai gostar. Um dia José foi embora e pro seu irmão falou: fique com esse relógio, lembrança do nosso avô. E nunca mais se encontraram, muitos anos se passou. O relógio desmanchado na parede ali ficou. Certa noite Dorvalino acordou muito assustado, ouvindo aquelas batidas devagar bem compassadas. Com todos e badaladas, seu corpo ficou arrepiado. Meia-noite que marcava no seu relógio quebrado. Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu. No outro dia cedinho, um telegrama recebeu. Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu. Dizia que à meia-noite seu irmão José morreu. Rancho Alegre. Perdi minha vergonha, uma palavra que doeu no coração. Mas só por eu tá controlando uma menina, meia-noite encostadinho no portão. Ele falou que eu cometi um grande erro e um pecado que nem Deus não dá o perdão. Eu fiquei triste, aborrecido nessa hora. Eu chorei tanto, mas não dei demonstração. No outro dia eu peguei a minha mala e brevemente fui parar lá na estação. Comprei os passes e sentei na plataforma, mas os meus planos já não estavam muito bons. A minha ideia era só de sentar praça. Fui em São Paulo e apresentei no batalhão. Aí com 3 dias eu já estive incorporado, fazendo marcha em cima do meu lação. Entusiasmado, e fui ordenância do tenente capitão. E eu só ia no correio buscar carta e os bracinhos. férias não achavam muito bom. Desarranchei e despedi dos meus amigos, pra que eles reclamem, não dei satisfação. Meu ordenado era pouco nesse tempo, ainda sobrava para mim pagar pensão. O pensionista tinha uma filha linda, uma morena delicada de feição. Eu custei muito e controlei essa menina, mas o pai dela era bravo que nem leão. O velho, quando soube do namoro, um homem ativo nem não deu satisfação. Uma bela noite eu roubei essa menina, casei com ela e fui morar lá no sertão. Jacó e Jacozinho, o papai me disse antes, Raiz e Sertão, Relógio Quebrado, e lá no comecinho do bloco, Trio Parada Dura, Inferno da Vida. Mirador, 5 horas 25 minutos, notas de falecimento. A funerária Sagrado Coração de Jesus, juntamente com os familiares, comunicam com pesar o falecimento de Rafael de Souza. Ocorrido ontem, aos 34 anos de idade, vítima de acidente de trânsito. O corpo está sendo velado na Igreja Católica de Brás do Trombudo, com celebração em sua homenagem hoje, às 9:30 da manhã, seguindo logo após para o cemitério municipal de Brás do Trombudo. A funerária Sagrado Coração de Jesus comunicou com pesar o falecimento de Rafael de Souza, ocorrido ontem, aos 34 anos. Outra nota de falecimento. Os familiares de Irene Domingos comunicam o seu falecimento ocorrido ontem, aos 62 anos de idade. O corpo está sendo velado na capela mortuária Rossmeier, sala 2, de onde será oferecido hoje às 8 horas da manhã, seguindo logo após para o cemitério municipal de Rio do Sul. A assistência familiar Caminho Novo comunicou com pesar o falecimento de Irene Domingos, ocorrido ontem, aos 62 anos de idade. Mirador e o Rancho Alegre. Agora 5 horas e 27 minutos. Alô, você ligado com a gente. Bom dia aí pra você que tá ligado no trabalho. Alô, você padeiro, pra você também vigilante, pra você aí que tá no trabalho, onde quer que esteja, nosso carinho, nosso bom dia. Zequinha da Viola, honre seus pais. Seus pais, e leve a sério seus estudos, que não esqueçam jamais que há anos atrás o seu berço ele embalou. Com sacrifício na vida, a sua comida na mesa ele levou. Com sacrifício na vida, a sua comida ele levou. Hoje cansado e velhinho, precisa de carinho e de muito amor. na vida, a tua comida, a mesa ele levou. Hoje cansado e velhinho, precisa de carinho e de muito amor. Hoje cansado e velhinho, precisa de carinho e de muito amor. Esse é o Zequinha da Viola, honre seus pais. Agora 5h29, bom dia. A Associação Renal Vida é uma entidade sem fins lucrativos com a missão de cuidar dos pacientes com deficiência renal do Alto Vale do Itajaí, garantindo a qualidade do atendimento e suprindo as carências institucionais. Criada para facilitar o acesso a várias formas de tratamento da doença renal, como hemodiálise e transplante, é uma entidade transparente com histórico regional e que necessita de recursos para realizar seus projetos sociais, como atendimento, reintegração ao trabalho e apoio aos familiares do paciente renal. Ajude a Renal Vida a cumprir sua missão. Saiba como colaborar. Informe-se pelo fone 3521-1493 ou no local, setor de hemodiálise anexo à Policlínica. Uma campanha Rádio Mirador AM e 93 FM. Rancho Alegre. E o Rancho Alegre vai seguindo com você e pra você neste sabadão, hein? Sabadão, bom dia, hein? Final de semana de chuva, será? Pois então, hein? A previsão do tempo você vai conferir logo mais no Mirador Agro. A partir das 6h15 ali, você já vai conferir aí a previsão com o Ronaldo Coutinho, tá certo? Logo mais, 6h, Lili tá chegando por aí, hein? Lili tá chegando por aí com o Mirador Agro por aqui. As informações para você, amigo agricultor, fica bem informado, hein? Abraço aqui para dona Hilda Carvalho, lá em Laurentino, parabenizando aqui a Rádio Mirador pela migração, né? Tá certo, então, dona Hilda. Abraço pra senhora, para toda a família por aí também. Grande abraço aí para dona Marta Schultz. Valeu pelo carinho da companhia, hein? Tá mandando um abraço lá da Alemanha. Que chique, hein? Então tá certo. Abraço aí pra você. Grande abraço aí pra todo o pessoal aí da Alemanha também. Ligados com a gente através do nosso site, radiomirador.com.br. É a Rádio Mirador pro mundão, hein? É isso aí mesmo. Brasil e mundão. Estamos aqui em Rio do Sul, Santa Catarina, né? Provavelmente tem família por aqui, né, Marta? Então tá certo. Abraço pra você e pra toda a família. Quem tá com a gente também é o Calil. Ô, Calil, no Alto Santana, hein? Tá mandando um abraço aí pra mãe, a dona Maria. Ouve aí todas as manhãs, né? Sempre tá ligada com a gente. Obrigado pelo carinho da companhia. Ela tá mandando os parabéns aí pro Cleito, que canta muito, é. Ele esteve de aniversário ontem, né? Então tá certo. Parabéns aí ao Cleito, da dupla Cleito e Calil. Então tá certo. Abraço pra vocês aí, sempre ligados aqui na programação. Quem tá com a gente também ouvindo aqui o Rancho Alegre é a Cida Meneghetti. Alô, Cida, bom dia pra você. Bom dia também pra Rose, bom dia. Vamos de música. Paulo Cruz e Eduardo Pé de Manga. Pé de manga, linda árvore plantada em as margens de uma estrada distante no meu sertão. Velha mangueira que foi plantada sozinha, sua vida com a minha, eu fiz a comparação. O pé de manga vê as bolinhas voando, elas vão passando, seguindo sua jornada. Eu também vi meu destino traiçoeiro, levar meu amor primeiro, eu fiquei sem minha amada. Seu lado, você vive abandonado, distante de um morador. Eu também vivo muito triste e desprezado, recordando o meu passado, distante do meu amor. Na sua sombra, pé de manga,

quem sabe ela vai pro corte no baque da cartucheira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz. Tô rematando o serviço, só pego segunda-feira. O sol vai rapando o muro e a sombra desce a ladeira. Tô feliz e tô pensando que eu fiz a coisa certeira. Caboclo ir pra cidade é cair na ratoeira. Enfim, terminou meu dia, é hora da Ave Maria, vou rezar com a companheira. Zé Mulato e Cassiano, Diário Caipira, antes Paulo Cruz e Eduardo Pé de Manga aqui na programação do Rancho Alegre. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá ligado interagindo com a gente. Bom dia aqui pra Kelly, lá no Fundo Canoas, tá ligada com a gente. Bom dia pra você. Bom dia também pro nosso amigo Florentino Lins. Bom dia pra você, um bom final de semana também. A toda a família por aí, tá certo? Quem tá com a gente também é o Antônio e a Marise Mota, né? Estão ligados aí com a gente também. Nosso carinho, nosso bom dia a você, tá bom? Vamos ao intervalo, né? Já daqui a pouquinho a gente volta aí na programação com a oração da Ave Maria, hein? Pra você que não mandou ainda, dá tempo. 3531-2131. A oração tá saindo um pouquinho antes, que às 6 horas inicia o Mirador Agro. É isso aí. Lili Luiz apresentando a partir de hoje o Mirador Agro das 6 às 7 da manhã, tá bom? E o Rancho Alegre fica aí até às 6 horas pra você, levando aí as melhores músicas raiz, pra gente matar a saudade, relembrar e com certeza cantar junto. Você está na Mirador. É, já, daqui a pouquinho a Ave Maria por aqui, hein? E pro dia de finados, o Bazar do Vavá já recebeu grande variedade de flores, vasos e velas. Confira algumas ofertas. Tem buquê de flores a partir de R$3,50 o pacote. Velas a partir de R$3,50 o pacote também. Vasos com flores a partir de R$7,50. Tudo isso e muito mais no Bazar do Vavá. Duas lojas aqui no centro de Rio do Sul. Há 61 anos vendendo pelo menor preço. Telefone WhatsApp? Anota aí. Da matriz é o 984-47-0017. Na filial é o 3521-1880. Hoje, o abraço vai pro seu Adirbal, seu Vavá, o Elcio, a Marileuza, a Silvânia, a Anneli, a Ivana, a Maria, a Ana, a Cris, Carolina e também o Johnny. E pra você que quer fazer aquele sabadão assim, ó, aquele especial, aquele churrasco bacana, é uma passadinha no Super Miro. Tem um colchão mole bovino a R$29,99 o quilo. Linguicinha de frango Aurora, R$16,98 o quilo. Lombo bovino com osso, quilo, R$19,95. Meio da asa perdigão, quilo, a R$14,97. Tem picanha bovina verde, R$69,95 o quilo. Bombom garoto, 250 gramas, somente R$8,95, hein? Tem cerveja lata devassa 350 ml com 12 unidades, somente R$29,97. Tudo isso e muito mais. Te esperando no Super Miro, parcelando suas compras em até 3 vezes no cartão. Consulte as condições lá com a Inácio, com o Ivan e toda a equipe aí prontos para te atender na Rua São Paulo, no bairro Boa Vista. O Super Miro. Rádio Mirador. Rádio Mirador. A hora da Ave Maria. Bom dia, meu querido amigo Valmor Domingos. Bom dia, gente querida. Voltaram alegre os 72 dizendo: Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. Jesus lhes disse: Não vos alegrais porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem aquele o Filho quiser revelar. Meu irmão, minha irmã, os discípulos voltaram felizes junto com Jesus, e Jesus também feliz faz esta oração dos simples, dos humildes. E hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira dos missionários. Começando um novo mês, mês das missões, Santa Teresinha vem aqui nos ensinar que a nossa maior missão é vivermos a santidade aonde estivermos. Ela estava enclausurada no convento, viveu a santidade e foi uma grande missionária, rezando pelos que estavam nos campos, nas ações. Que Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face interceda por nós. Nossa Senhora, interceda por nós. Para isto, juntos rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, sobre tua família, sobre teu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rancho Alegre. Eu ia dizer, esse é o Rancho Alegre, mas a vinheta já ia dizer, né? Então, deixa quieto, né? bom dia pra você que tá ligado com a gente, chegando agora, hein? Seja bem-vindo, hein? Pois é, a programação tá um pouquinho diferente, né? No sabadão, é, pois então. Já daqui a pouquinho eu conto detalhes pra ti, tá bom? Então tá certo, bom dia pra você que tá ligado com a gente. E o Valdir Rodrigues tá ligado com a gente também, Dona Vilma, toda a família aí, nosso carinho, nosso bom dia a você, tá certo? E a gente vai seguindo por aqui, grande abraço pra você que se liga com a gente, abraço aqui para Dona Marlene. Ô, Dona Marlene, bom dia, tá ligada com a gente lá em Agronômica. Tá desejando aí os parabéns pra amiga Dona Hilda Carvalho, que hoje tá de aniversário, completando Dead Nova. Grande abraço aí pra todo o pessoal no Mosquito Grande, em Agronômica, pra você também no centro de Agronômica, enfim, onde quer que esteja, nosso carinho, nosso bom dia a todos vocês, tá certo? A você que tá em casa, no carro, no trabalho, valeu pela sintonia sempre. Vamos de música. Chico Mineiro, Grupo Sertão. Das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não amo mais cortar. Apesar de ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Caboclo bom, decidido, na viola era dolorido e era peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens mutim, viajamos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. O caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que o Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite numa festa do divino. Acabou o som da viola, acabou. Esse é o Grupo Sertão, Chico Mineiro, hein? Música bonita demais e com certeza um hino também, também do sertanejo, não é mesmo? Dona Hilda, Dirce Bund também tá ligado com a gente, a Dona Ivanete Hartmann, lá de Trombudo Central também tá ligada com a gente, bom dia. Abraço, hein? A gente se fala, até mais, tchau. ZYJ 778, 540 kHz. Rádio Mirador de Rio do Sul. 10 mil watts de potência. Música, notícia, esportes e prestação de serviços. Mirador, uma voz forte em Santa Catarina.